Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. English, Dante and the Whip.

por hoje. O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.